chegou. Maravilha, maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, meu amigo Cleiton Aguiar, todos da equipe na 95 FM, aí de Coromandel, exibindo o nosso programa. Coromandel, Triângulo Mineiro, do Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês ouvindo o nosso programa pela 95 FM de Coromandel e toda a região. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Pablo, locutor de Maracaçumé, no Estadão do Maranhão, também ligado no nosso programa. Minha querida Tonha Sá, a Valdete, a sua filha Beatriz, em Santa Luzia do Paruá, ligadas no nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Rubeiro, da CRBR.com, em Roraima, Boa Vista, exibindo o nosso programa todos os dias às 18 horas. Muito obrigado, viu, Rubênio? Você é um cabra danado! Bruno e Marrone cantam Choram as Rosas. Essa é uma das minhas, viu? Aliás, canto no show essa música até hoje. Choram as Rosas, cantam Bruno e Marrone. As rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Falta seu cheiro, que eu sentia quando você me abraçava. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Edevaldo Freitas, de Inocência, no Mato Grosso, os amigos da Rádio Rural FM exibindo o nosso programa, e muito obrigado a Lidiane Souza, em São João do Paraíso, ligada no nosso programa aí pela Paraíso FM. Um abraço pro Bruno, o Bruno Souza, o Valmir Clabuchar, os amigos da Cultura FM, de Salinas também, aí do Estadão de Minas Gerais. Vamos para Ouro Preto do Oeste, onde nós temos a Rádio Rondônia FM,

da Serra Dourada FM, em Trombas, no Estadão de Goiás, audiência fantástica nas fazendas, nas chácaras, em toda a região de Trombas, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela Serra Dourada FM, um abraço, muito obrigado. Vamos para Sampaio, no Tocantins, meu amigo Zé Edmar, todos da equipe da Rádio Natureza FM, exibindo nosso programaço com muito sucesso, muito obrigado, viu? Vamos para a cidade de Piranhas, no Estadão de Goiás, Rádio Satélite FM, J. Oliveira, todos da equipe da Satélite FM, exibindo o nosso programa, minha querida Sirlene Vaz, seu Ali Vaz, todos vocês amigos ligados no nosso Mundo Sertanejo pela Satélite FM, toda a região de Piranhas, ouvindo o nosso programa pela Satélite FM, valeu, muito obrigado pelo carinho de todo mundo, quem canta bonito, agora César Menotti e Fabiano, lado esquerdo. Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu. Pintou o clima, rolou emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu. Agora loucamente apaixonado, coração contaminado pelo vírus do amor. E nessa loucura de desejo, louco pra ganhar um beijo, coração bate igual tambor. E nessa loucura de desejo, louco pra ganhar um beijo, vai batendo igual tambor. Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo. É segredo essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Sei como aconteceu essa atração entre ela e eu. Pintou um clima, rolou emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu. Agora loucamente apaixonado, coração contaminado pelo vírus do amor. E nessa loucura de desejo, louco pra ganhar um beijo, coração bate igual tambor. E nessa loucura de desejo, louco pra ganhar um beijo, vai batendo igual tambor. Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tenho uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo. E dá medo, e dá medo. É segredo, é segredo. Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo. Maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Fabiano Viana, os amigos da FM Porto Alegre, um abraço, viu? O Fabiano Viana é o programador, o nosso diretor é o João Paulo, a todos vocês, muito obrigado, viu? Todos da equipe, programa todos os 17 horas, às 7 horas da manhã, aí no Estadão do Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu? Um abraço ainda no estado do Rio Grande do Norte, vamos para a cidade de Viçosa, nós temos a Rádio FM da Paz, um abraço a todos vocês, viu? A Vanesca, a Tainá, a todos vocês ouvintes, a Francisca Lopes, né? Aí de Viçosa, ouvindo o nosso programa pela Rádio FM da Paz, um abraço a todos da equipe, o meu muito obrigado, viu?

você. Muito bem, Daniel cantou pra vocês. Minha querida Cat Silva em Maracaçu Melo, Estadão do Maranhão, meu amigo Pablo, locutor, a todos vocês, viu? É, um abraço, muito obrigado. A minha querida Vilma Fernandes em Caetitu, município de Berilo, ela pede pra mandar alô aí para os seus familiares, o seu Odorico, a dona Nilza, né? São seus pais, o Antônio Leite, os seus padrinhos, Lió e Zé, a sua prima Nívia, a sua irmã Neide, a todos vocês, a sua tia Preta, o seu tio Tó em Caetitu, todos os familiares, amigos de Vilma Fernandes, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela rádio Arraia FM, aí de Berilo, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Meu amigo é de Santos, Rádio Play FM, Campina Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Ana Santos, em Açailândia, Pedrinho, Maranhão, a todos vocês, ouvintes do nosso programa pela Rádio Marconi FM e Cultura AM em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil! Agora sim! Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.